Capítulo 3. Precisamos do amor de Deus. Assim como Wesley, também acho que preciso pregar sobre a lei e o juízo antes de poder pregar sobre a graça e o amor. Os 10 mandamentos são as leis morais de Deus para a conduta das pessoas. Alguns acham que essas ordenanças foram revogadas. Isso não é verdade. Cristo ensinou a lei. Todos aqueles mandamentos ainda estão valendo hoje. Deus não mudou, as pessoas é que mudaram. Todas as pessoas que já viveram, com exceção de Jesus Cristo, violaram os 10 mandamentos. Pecado é uma transgressão da lei. A Bíblia diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, verso 23. Os 10 mandamentos são um espelho que mostra quanto estamos distantes do padrão estabelecido por Deus. E o espelho do nosso fracasso nos dirige para a cruz, onde Cristo pagou a dívida pelo pecado. Segundo a Bíblia, o perdão se encontra na cruz e em nenhum outro lugar. Deus diz: não terás outros deuses além de mim. Você pode não ter nenhum ídolo no quintal de casa, mas existem ídolos em sua vida. Qualquer coisa que venha antes de Deus na sua vida é o seu ídolo. Você passa mais tempo lendo o jornal que lendo a Bíblia. Você passa mais tempo na frente da TV do que na igreja. Os ídolos tiram o espaço que Deus dá na sua vida. Simplesmente não tem tempo para ele. Outro mandamento diz: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Êxodo 20, verso 7. Você pode não amaldiçoar Deus, mas toma o seu nome em vão quando diz ser cristão, mas não vive como tal. Você toma seu nome em vão quando desonra seu corpo, quando faz votos e não os cumpre, quando ora e não crê em Deus. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. Os jovens de hoje acham que isso é coisa do passado, mas Deus ordena que haja esse respeito. As Escrituras dizem: não matarás. Você pode nunca ter quebrado esse mandamento com uma arma de fogo ou uma faca, mas com certeza já o violou de outra maneira. Se já sentiu ódio de alguém, você é culpado. Podemos matar a nossa própria alma negando ou negligenciando Deus. Podemos matar os outros dando um mau exemplo. Outro mandamento diz: não adulterarás. Você pode não ter cometido o ato em si, mas a Bíblia diz que se olhamos para alguém com desejo no coração, somos culpados da mesma maneira. Uma mulher comete esse pecado quando se veste intencionalmente para atrair um homem. Os pastores têm permanecido calados a esse respeito durante muito tempo. Deterioração moral pode acabar com uma nação mais depressa que qualquer ameaça estrangeira. A Bíblia diz: não furtarás. Não é preciso usar uma arma para violar esse mandamento. Nós roubamos Deus nos dízimos e nas ofertas, nos nossos devocionais diários e quando não guardamos o dia do Senhor como deveríamos. Deus diz também: não darás falso testemunho contra o teu próximo. A desgraça da igreja cristã de hoje é que não temos amor uns pelos outros. Que Deus tenha misericórdia das pessoas que publicam revistas seculares capazes de acabar com a reputação de um homem, só para publicar uma história sensacionalista. Que Deus tenha misericórdia dos editores de alguns periódicos cristãos, que gastam todo o seu tempo tentando denegrir outros cristãos. Todos os seres humanos quebraram esses mandamentos. Todos pecaram e o castigo é a morte. Mas Cristo pagou a dívida quando morreu na cruz. Se você for à cruz, confessar os seus pecados e renunciar a eles, recebendo o Senhor Jesus pela fé e entregando a Ele sua vontade, Ele perdoará e esquecerá. Você se tornará uma nova pessoa em Cristo e então começará a crescer como cristão quando se dedicar à leitura da Bíblia, quando gastar tempo em oração, testemunhar e se tornar um membro ativo de sua igreja. Temos a lei para nos mostrar que precisamos do amor de Deus, mas a morte de Cristo na cruz fez a expiação dos nossos crimes. Quando pregamos sobre a expiação, estamos falando sobre um resgate planejado por amor, providenciado por amor, dado por amor, concluído por amor e necessário por amor. Quando pregamos a ressurreição de Cristo, estamos pregando o milagre do amor. Quando pregamos sobre a volta de Cristo, estamos pregando a realização completa do amor. A solução para o nosso problema de ter quebrado a lei é, no fim das contas, o amor de Deus oferecido a nós.